idiota. Idiota. Idiota. Idiota. Toma chifre pra caralho, quer sentar na minha piroca. Vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem. Vai, moleque doido. Vai, moleque doido, vai. É hoje que ele paga. É hoje que ele paga. É hoje que ele paga. É hoje que ele paga. É hoje que ele paga. Todo mal virou. É hoje que ele paga. Todo... Tá tudo ok? Cabelo ok. Ok. Marquinha ok. Ok. Sobrancelha ok. E eu quero. A unha tá... Brota no baile do Patrese, tira brava com teu rei. Brota no baile do Patrese, tira brava com teu rei. O Andrei Brito, Cabanache também. Aí Jefinho, GDG. Minha voz. Essa é considerada. Fala, Jefinho. Ele vai te deixar maluca, o Patrese tá tarado. Tá ele doido, vai te deixar maluca, vai te dar tapa na cara, vai te dar tapa na bunda, vai te dar tapa na cara, vai te dar tapa na bunda, vai te dar tapa na cara. Ela joga o rabetão, ela joga o rabetão, vai. Ela joga o rabetão, ela joga o rabetão, ela joga o rabetão, ela joga o rabetão. Aí, Gustavo, eu fechado aqui com o baile do Patrese do Animal. Pode, pode, pode, com o boneco também, barbearia do boneco. Pode, pode, pode, pode, pode, começar a descer. Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou... Vai ter que dar então, vai! Amor, eu sofri tanto sem você. Como é que é? Não pensei que um dia fosse te... Ô, Júnior, dá pra gente também. Ter... Locadora, é isso? De veículo? Macho, aqui com a gente. Coração. Lá vai! Gomes, aniversário dela dia 23 e vai ser Rock Doido. É, bateu a boa, né? Cássia também, Souza, Cássia Souza, do Una, seu amigo Paulo do Caixa Baia. Paulo, é nóis! Essa aqui é onda! Foi até bom te encontrar, mas é o baile do Patrese que eu amo. E aí, Gregor? Isso eu... O Maicão também. No, se tu quiser. Nossa, aí, companheiro. Não, do Pins Almeida, DJ Patrese. Tá no palco! São os quatro caras que a bandida se amarra. São os quatro caras que a bandida se amarra. Jogador, empresário, Ubi. É tudo, é tudo. DJ Patrese. E aí, Bruninho Alce, o Bolacha também. E o DJ Patrese. Os caras doidos do satélite. R.A. Boutique no telão. Bota R.A. Boutique no telão. Tá na tela do jeito, jeito, jeito, jeito. Patrocinador oficial do baile do Patrese. R.A. Boutique. Do empresário Anderson. A sua equipe tá aqui, os modelos. É a Duque Gold, o patinho mais famoso do Brasil. Olha o patinho. Vai. People in the house, get up and scream and shout. Say hey. Lá vai.

de amor. Quem tem amigo corno aí, dá um gritão. Vai sofrer pra lá, vai. Só sofre de amor quem não conhece o rock doido. Só sofre de amor quem não conhece. Quem não conhece o rock doido, só sofre de amor quem não conhece. Explode o bagulho. Tô voando alto, segurando minha luta e trabalhando dobrada. Tô voando alto. Atenção, garçom Romário. Trabalhando dobrada. Tá faltando a água aqui, pai. Tá me querendo. Sabe que o Patrese. E a galera tá afim de beber aqui. Na retaguarda do croco. Pra poder passar o tempo. Vamos nessa, vamos lá. E as que pisava hoje em dia tá requer. O Thiago delas também, o Hernani. E a nossa. Royal Black. É. Aí cerveja pro Hernani. É, deu pra ligar. Como é que é? Meu estético com a multiplica meus pés. Porque minha maior merda é deixar minha família pé. Pode vir, eu tô voando lá. Falou, bicho é de rock. Tá doido? Eu vou pegar todo mundo. China, na. E a Penélope Charmosa, do meu parceiro Leão do Comércio, empresário Leão e a Deise Miranda. É a Penélope. Um pente, um pente, um pente, um pente, um pente, um pente, um pente, um pente, um pente. Deixa aí, né? Deixa aí, né? Um pente, um pente, um pente, um pente, um pente, um pente, um pente. Olha a panela, pente, um pente, um pente, um pente, um pente. Panela picharmosa. Fechadão com o baile do Patrese. Do meu parceiro empresário Alhã e a Deise Miranda. E tá na tela do gigante. Bora, bora, bora. Traição é traição. Traição é traição, romance é romance, amor é amor, e o lance é o lance. Traição é traição, romance é romance, amor é amor. É caqueado, caqueado, caqueado, vai. É bandido pra caralho e as novinha não resiste. É bandido pra caralho e as novinha não resiste. O Lourinho também, da família Pitt, a Natália Yasmin. Tá todo mundo aqui, ó. É verdade, tá comigo aqui, ó. Bora lá, bora lá. Ei! Vai socar, mochila nas costas, nas costas, nas costas. Radinho na cintura, cintura, cintura. Bonezinho pra trás, bonezinho pra trás. Esse pra trás, DJ Paulinho, DJ Paulinho. Entra pai, entra mãe, entra filha. Quem era inimigo agora é amigo. Pode crer. O quê? Essa galera é Bernardo Soares, da panelinha. A Tânia Amaral também. Lá os puxa saco, tem moral, tem emprego, como é que é? Tem real. Todo mundo faz parte da panelinha. Segura, segura, segura. Come o dinheiro da educação. É a panelinha. Lá vem que comer devagarinho pra ficar na panelinha. Lá vai, lá vai, lá vai. Come o dinheiro da saúde. Come o dinheiro da educação. Lá tem que comer bem caladinho pra ficar na panelinha. Na panelinha, senão na panelinha, sai. Vai, vai, vai, vai. São amores, amores que matam, amores que ferem, amores que doem, amores que matam. Chorar. Estou me sentindo só vontade. Eu não queria te dizer goodbye, mas eu preciso te dizer, escute. Eu não queria magoar você. Machucando. Eu chego toda noite. Como eu preciso encontrar. E aí, doidinho? Como é que é? Onde estou? Vem me encontrar. Não vem, filha. Comemorando o aniversário da sua primeira dama aqui no Animal. Parece que você saiu de um sonho. Você parece até real. E a carinha, hein? Chegou com essa carinha de anjo pra defender meu coração do mal. Agora GTG, galera do papá, galera do papá. E daí, de sucesso. E aí, Tigrão? Um abraço a você, Tigrão! Tá comigo! Aqui, ó. Agora eu sou CDC, sempre CDC. Essa equipe eu nunca vou esquecer. Eles vão te fazer sentir emoção. CDC. Olha, Emílio, não é o Santiago, não. É o Emílio da SDR. Só que não dá mais. Tento te esquecer, mas tudo me faz lembrar. E aí? Quero algo que me distraia, faça esquecer de tudo. Quando parece que esqueço, encontro a sua foto. Eu preciso dizer a verdade e matar. Não vai nessa, meu irmão! E aí, Filipinho? Hoje sozinho, meu. GDK na área também! Lá vai! Desculpe. É um jirico, meu irmão. Eu entendo, eu fui o co... pau na máquina, né? Sofrer. Velha guarda. Não? Não vá, meu grande amor. Eu te peço perdão, me desculpe por... E o que? E o que? Eu errei. Te machuquei, te fiz chorar. Meu bem, eu fui o covarde. Na R e a boutique, peguei minha Duke Golden. Vou pro crocodilo, hoje vou pro crocodilo. Deixa eu te falar. Deixa eu te falar, tem como tu me arrumar 100 reais pra me doidar no baile do... E aí, Matheus Smith? Pra me doidar no baile... Saí do Arthur! No baile do Patrese. Olá, açaí! Patrese, no baile do Patrese. Alô, Melri! Alô, Melri! Põe o açaí na hora aí, neném! Treze, é o açaí da hora! Do meu amigo Adriano Abissuado! A saída da hora tá na tela, fechado com o baile também. Vamos que vamos, que vamos. DJ Ivan Macedo, DJ Lando. Na sala. E aí, Tati Amaral? O chão me deu. Beijão pra você. E a cabeça não para. Solidão me ampara. Querendo brincar comigo. tu, mulher! Me provocou. Alô, Lorinha! Tudo mudou. Aqui. Se prepara, chumbo trocado, amor. E o quê? Porque eu mereço um recomeço. Tenho o direito de amar e ser feliz. Como é que é? De motel na terra! Fechadão, amigo gigante com baile! É o fim! Toma, toma, toma! Vai! Get started now and bring this motherfucker down! Agora, caralho, caqueado no gingado. Bora, porra, porra, porra, porra, porra, porra, porra, porra, porra, porra, porra, porra, porra, porra, porra, vai! Vai, neguinho, vai! JS Dada boladão, baby. Safada, como é que tem coragem de falar na minha cara? Que só faz comigo o que tu fez lá em casa. E aí, produção? Tá lembrando de você em cima de parara, parara. Agora, na mão. Quero te ver pelo espelho. Quinho! Não. Meu parceiro Quinho também aqui presente com a gente. Nada, você sabe que me ama. Entra, Breninho. E aí, Breninho? Oh. A minha panelinha também na retaguarda. Sinto teu perfume. Todo mundo ali, ó. Na estrada, GDK também. Cara, e a galera de Quaraci. Fuma aqui comigo, eu quero te ver chapar. A galera da Ria Boutique também na área. Sai, Alô! Coragem de falar na minha cara. Que só faz comigo o que tu já vai em casa. Tava lembrando de você em cima de mim. É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez. É hoje que ele paga todo o mal que ele o quê? Fez. Cabelo ok, marquinha ok, sombra cílio ok, a unha tá ok. Brota no bailão pro desespero do seu ex. Brota no bailão pro desespero do seu ex. É hoje que ele paga. Tá tudo ok. Olha o Mário que tá dando mole, se liga só. Tá ok, vem depois aqui. Cabelo ok, sobrancelha ok, maquiagem ok. Bom de doideira também. Campeão do futsal aí, Bruninho. Seu bom de doideira, Rodolfo também. Ed Marituba, Lucão. Todo mundo aqui, ó. Brota no bailão pro desespero do seu ex. Se ele te trombar, vai se arrepender. Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter. Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter. Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter. Vai ter. Uma bebê dessa vai ter. Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter. Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter. Eu te meu ovo, eu solto o satanás. Mano, ele minha voz. Por essa mulherada. Quadro com a novidade nova, essa é muito fácil. E dentro do brega ninguém vai ficar parado. Esse é o passinho mais fácil que eu inventei. Ah, lança aqui que eu já lancei. Vai, Ju, vai, Ju. Tu lê, tem, chá, tu lê. Deixa pulei, deixa pulei. Vai quebrando, vai quebrando. Deixa pulei, deixa pulei, deixa pulei. Deixa de caô, o negócio é mandar passinho. Chá, tu lê, tem, chá. Pule, deixa pule, deixa pule, deixa pule, deixa. São os quatro caras que a bandida se amarra. São os quatro caras que a bandida se amarra. Jogador, empresário, artista. Nome do baile. E o DJ Patrese. E o dono da quebrada. Deixa ela, deixa ela. Para de cuidar da porra da vida dela. Deixa ela. E DJ Guga pra poder dar a xereca. Pra poder dar a xereca. Mulher, pra poder dar a xereca. Lara, 10 milhão. É o gringo que tá aí, é? Milhão e vou. É o Bins Almeida, o Lara? Não sabe por quê? Fala, Bins Almeida, fala, gringo! Só dá papada. É nós, meu irmão! Ela... Deixa no escurinho! Hoje tem Put Show! É Croque Maura! É o DJ Gug e o Pierre e os caras tapa negócio. É o Gug e o Pierre e os caras tapa negócio. E aí, Thiago? Aquele abraço, garoto! Vai! Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. Tu vai fuder no céu, piranha. As meninas no camarote doido, meu irmão. No céu, piranha, dentro do helicóptero. No palco ali também. Piloto e o Pia. As gatas top do Vevé e a show. O que é o piloto e o Pia? E voltou, Vevé. Tu vai dar pra um? Tu vai dar pra outro. Tu vai dar pra um? Tu vai dar pra outro. Tu vai dar pra um? Tu vai dar pra outro. Piranha, tu quis o céu, tu tá no céu, qual que vai ser? Piranha, tu quis. Vai dar ou vai descer? Qual que vai ser? Vai ser. Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai de... É do jeito! E aí, Juninho Gouveia? Perna longa. Olha a cara, Carlinhos. Hoje que ele paga. Vem. Pode chamar que ela vem. E o que? E o que? Minha blogueira. Te balançando a bunda também. Mexendo, mexendo. A musa. Balançando a bunda também. A Bia Arena Real. Ela tá toda gostosa. Boneco. Olha como ela tá toda. Esse boneco vai pegar de uma serrada, mano. Toda siliconada do jeito que o bonde gosta. Aí vamos levar toda a equipe do Crocodilo lá. Que o bonde gosta. Bora, boneco. Moleque doido. Tá na 17 com as suas amigas. Tá tendo disputa. Bora! Qual mais quica? Qual mais quica? Qual vai entrar na pica? Qual mais quica? Qual vai? E aí, Bilisca? Rosca, Bilisca Lua! Que isso, WM? Eita, me chamou pra bagunça, hein? Primeiro round, segundo round. E aí? Vai ser os dois rounds com elas batendo no paredão. Daí... E aí, japonês do uísque? Chama! Bora pra cima! Ah, o que é isso? As novinhas do baile entrando em conflito. É que entre elas tá rolando um atrito. Qual é que tem mais talento? Qual é que sabe mais? Vai começar! Vai começar o combate! Se prepara, fia! Oi, soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade. Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade. Oi, soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade. Bora pro segundo round, é daí! Vamos embora, vamos embora! Chama ela! Vai, bota trevo! Aí na tela, neném! Soca, toma, toma, bate, bate com vontade. Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade. Agora. Soca, toma, toma. E em nome de Trevo Esportes. Soca, fechadão também aqui no baile do Batreza e do Crocodilo. É a Trevo na parada. A verdadeira paga na hora do norte do Brasil sempre. É a Trevo e tá na tela do gigante. Tá no Crocodilo. É sucesso. É sucesso. Aí. Trevo Esportes. Ah, o que é isso? Menina do baile, tão tudo em com... E aí, meu parceiro, meu patrão, Ezequiel, é verdade. Fala, Ezequiel. Tamo junto. Fala lá. E qual que tá mandando mais, Anaí? Chama. Vai começar o combate. Aqui, ó. afetado, chão afetado. Empurra o chão, nega. Isso, atrevo na parada. Vai quebrando, alô, Lucas. Vai descendo tudo. Amando do solinho, elas não se dão. Acompanha o nave, prepara a nave pra jogar a rabeta do chão. Eu sei, você quer, seu olhar não esconde. E o quê? Chegou o momento, é agora. Coloca o bombom de alho, fala assim, né? Vou ver só. E já ir pra 13 domingo, na tona por lá. Essa hora. Essa hora. O meu amigo Jay Thiaguinho. O grave bateu. Como é que é? Vai no chão, vai no chão. Agora sim, bombom de alho. Vai no chão. Vai e vai rolar. Alô, minha parceria, pega a tempo. Tirou meu ar, fiquei sem chão. Tops da ruxadeira. Mulherada! Isso é tripe, som de tumbozinho. Ficou pra trezinho, é te dá carinho. Essa mocinha, o som desse p... De gaçado, era de ladinho. E aí, cabelo! Ao som desse pontinho. Pontinho, caro talentinho, era de ladinho. Flexona, flexona, flexona. As novinhas da gaiola, tô na onda embrasada. O criador da brincadeira, Caribão. O grave na quebrada, o balão já tá aceso. E eu já tô bem quente, brincadeira do momento. Virou, foi rave, foi rave. Não pude evitar, tirou meu ar. Fiquei... Tem o Curió na folia também, domingo. Com vocês. E o baile do Batrés vai rolar por lá também. Isso é todo domingo, papai. Curió na folia. Fica no talento. O baile rola no Curió. É pra de ladinho. O bicho vai pegar. É só na boca pra o som desse pontinho. Fica no talentinho. É pra de ladinho. Flexão na boca pra o som desse pontinho. Fica no talentinho. É pra de ladinho. Flexão na boca pra o som desse pontinho. Fica no talentinho. Quebra de ladinho. Tu quebra. Flexão na boca pra o som desse pontinho. Relaxa, as coisas pra me convencer que você tá bem, viu? E o quê? Eu te conheci depois que a gente largou. Será onde é que arrumou todo esse ódio de mim? Agora eu tô aqui. E aí, meu gerente Hernani? O mágico dela. A Royal Black. Cerveja com dente. Tem... Passa pra frente quem dera. Porque você não me ouviu. Pra eu parar de chorar em cima da. Camila Gomes também. Ah, abraço. Meu bordão Camila. 23 aniversário dela. Tu não quer tijolão. Muito interessante esse aniversário, esse desgraçado. Fagem e faz ligação se eu ver. Faz um vídeo seu, sem eu, sendo feliz. Cadê o Poro? Certeza que é mim. E aí, meu parceiro Poro? Por um... Junto com o doidinho aí, né? Me mata, não. Essa internet virou arma na sua mão. Pra cima, pincel mesmo. É meu celular, no Nokia tijolão. Que só manda mensagem e faz ligação. Se eu ver mais um vídeo seu. E aí? Eu sendo feliz. Mais uma. Ó, atende aí, bebê. Ó, ó, ó. Fala comigo. É o baile do Patrese. Duas mais de duas horas ensaiando um. Ó, gringo! Tá, número já tá na tela. É só apertar o verdinho que liga. Me fez uma dose pra mudar minha vida. Tá melhor que você tem. Pra ver. Quando toca essa daí, mano, espira, mano, beat doido. Pode tocar certamente. Empurram sim que fala. Até meio-dia. E o quê? Pra completar essa chamada. Diz aí! Atende aí, o Zé da recaída tá ligando aí. Eu não tô nem aí. Se salvou meu nome assim, me importa. Vai com leite, e aniversário dele, ô! Chama de benzinho. Bora lá, Michael! Atende aí. Da recaída tá ligando aí. Eu não tô nem aí. Se salvou meu nome assim. O importante é que ao vivo cê me chama de benzinho. Aí! Tá de novo com essa pessoa. Não tô acreditando. Vai fazer papel de troca. Vai sofrer pra lá, outra vez. Se você não aprende mesmo, é. Já já as melhores! Vamos marcando! Isso é amor, mas pra ele isso não passa de um plano B. Se não pegar ninguém da lista, liga pra você. Te usa e joga fora. Para de insistir, chega de se iludir. E o quê? O que cê tá passando, eu já passei e eu sobrevivi. Se ele não te quer. Se ele não te quer, ele tá fazendo de tapete o seu coração. Promete pra mim que dessa vez você vai falar não. De mulher. Bora, Filipinho! É, supera! De mulher pra mulher. Supera! Assim, ó. A garrafa precisa do copo. O copo precisa da mesa. A mesa precisa de mim. E eu preciso da cerveja. Igual eu preciso dele na minha vida. Mas quanto mais eu vou atrás, mais ele pisa. Então já que é assim. E aí, Maicão? O rei do açaí tá na área. Usa quem quiser me amar. Isso é o meio. Todo dia eu pego um litro lá. É nessa vaga. Ô, Maicão! Camarada, Maicão. Quem eu quero não me quer. Quem me quer não vou querer. Ninguém vai sofrer sozinho. A do Juru. Todo mundo vai sofrer. Quem eu quero não me quer. Quem me quer não vou querer. Ninguém vai sofrer sozinho. Todo mundo vai sofrer. Todo mundo vai sofrer. Vou vai lá. Baile do Patrese. Tá na hora. Essa aqui, assim ó, um, dois, já tá na tela, nem pede. Fit Motel, fechadão com o baile do Patrese aqui do Crocodilo. É o Fit Motel na parada e tá na tela. E aí, Patrese, DJ Patrese. Só pra dançar e beber toda, vai. É o bonde doideira também. Grande abraço a você, bonde doideira, sempre nós. Top DJ do Pará, DJ Patrese. Patrese. Desde quando vi você chegar, arrepia, Caribe. Foi logo querendo você. E as gatas top, bora beber. Não adianta mais me enganar. E a brincadeira? Vamos nessa. A brincadeira vai parar aqui. Só um pouquinho, filha, vai, vai. Só um pouquinho. Só um pouquinho de você, é o que eu te peço, é o que eu te peço. DJ Patrese. DJ Pedrinho, é tudo aquilo que eu sempre imaginei. Vai bailando, vai bailando. E com o som, tocando fundo forte no meu coração. O que vou fazer sem ter você comigo? Toca, toca, toca, crocodilo, vai. Gosta. Quero com você. Gringo da mão, falando na sequência. Hélio Bis Almeida. Toca pra mim. E vai tocando, vai. Vai conferindo aí, pai. Como é que é? Bye. baile do Patrese é bagulho doido. O baile do Patrese é o baile do Patrese. O baile do Patrese. Gol de placa, é? Aqui. Eu sei por ele eu vou me apaixonar. Junto comigo você vai viajar. Onde eu sou Edielson, você vai. Ouvir grande sucesso. É sucesso. O som que veio pra ficar. Como se apaixonar. Quero te dizer te amo. E esse amor foi tudo que eu te dei. Yeah. Lembro aquela noite que eu te vi, meu amor. Já falei. Tá ele, a Natália. Ei, Laurinho. Como é que é? Você sabe que esse é o nome desse desgraçado. Por você me apaixonei. Vamos lá, Croco! Foi na festa que aconteceu o nosso romance. E aí, meu amor? Patrese. Tocando amor, fazendo corações se apaixonarem. Harrison Lemos e Panda, os brothers. Amor, preciso ter você de novo. Então bora! Não para! Você! Você é tudo. Sonhei, é mais do que imaginei. E eu dou o mundo pra você. Fizemos mil loucuras de amor, Caribe! Mas pra você nada marcou. Me usou, me magoou. E aí, Paulo dos Cachabás, tá de volta! Coração, Florinho, amado. Quando você doido. Se foi. Mas ainda te quero, volte logo, meu amor. Amo você, amor. És dona do meu coração. São as Barbies, eu sei. As cartas que agitam a festa inteira é de apaixonar. Que bem quer, como foi nosso. não tem jeito. Vai, vai, vai, vai, vai, vai. E vem Macedo. Lá vai, lá vai. Pra se falar de amor, eu já vivi o amor. É mãozinha! E segura! Tudo que eu quero é me refazer. Eu não me vejo mais me entregar. Patrese. Mentiu, me usou e não quer mais. E é pra dançar, pra curtir. Você feriu meus sentimentos. Oh, sem outro amor vou encontrar. O quê? Outro amor. Outro amor. Outro amor. É indiscutível. Locadora de veículos comigo. E eu estava enganado, nós estamos lavando. Vai bailar! Os empolgados da nave do som. Estou angustiado de vê-la a meu lado, junto com os empolgados com o outro no salão. Dançando com emoção, uma linda canção, aquela que marcou a nossa relação. Me dói a consciência de ver a consequência de não tê-la comigo, mas com então o coração. Por favor, não se lamente. Pra cima, moleque! Acho até normal um areia. E se não quer me ver chorar, mas não faz nada pra entender. Pra cima, Bis Almeida! Desgraçado! Por quê? Garota chorando. Olha o sorriso dele. Todo sonho se desfaz. Taqueado e tudo, Bis! Foi bom e não quer mais. Pega a pergunta por quê? Crocodilo. Tá bailando. Mas não consegui te encontrar. Olha, Gabi, bora, mulher. E aí, Vitor Lúcio, aquele abraço aí, toda a galera do Chute Certo.